Introdução Workshop 529. Matéria e energia, ambos são plasma. O nêutron se divide em próton e elétron, Adão. Objetivo de Sânia, Gaza e Ucrânia. O conhecimento dado hoje foi para preparar os buscadores de conhecimento para entender o que eles estarão recebendo na conferência de Sânia na China, que aconteceu no fim de semana. Essa conferência foi uma oportunidade única de estar em um ambiente onde os campos estavam sendo gerados por uma tecnologia que usa raios cósmicos e está diretamente ligada ao Criador. A primeira coisa importante a saber é que o plasma se manifesta tanto no estado de matéria quanto no de energia. Em outras palavras, os mesmos campos que se tornam nosso corpo e que reconhecemos como nós mesmos e os objetos em nosso ambiente podem voltar a ser energia e se comportar como plasma, simplesmente mudando as condições do ambiente. O exemplo que ele deu foi como que acontece com uma gota de água em uma sala quando mudamos as condições e aumentamos a temperatura. Ela se transforma em vapor e, se baixarmos a temperatura o suficiente, ela se transformará em gelo. É o mesmo H2O, mas se manifesta de forma diferente sob diferentes condições ambientais. Esse é um conceito tão simples que podemos nos perguntar por que nossos cientistas não entendem isso? Ou será que eles não querem entender? Você pode estar se perguntando, qual é a grande coisa nisso aí? A grande coisa é que o dogma científico é definido de forma parcial. Ele diz que somente o estado da matéria existe e o que chamamos de energia ou plasma não existe. E para se protegerem, eles alegam que esse é um conceito religioso. O Sr. Cash está constantemente se deparando com esse problema, em que os principais cientistas, especialmente na China, se recusam a aceitar o conhecimento universal do plasma, porque Einstein e outros disseram que isso não existe e que a falácia do E igual a MC ao quadrado é verdadeira. Recentemente, as autoridades divulgaram um artigo de Tesla que foi proibido por cerca de 120 anos, e nesse artigo, ele não aceitava a teoria de Einstein. Então, qual é a diferença entre a energia da qual o Sr. Cash fala e a que os chamados cientistas falam? Eles medem a energia armazenada ali no estado da matéria apenas como uma diferença de potencial entre uma posição e outra. Vamos manter isso de forma simplificada. Portanto, um objeto que se move tem energia potencial armazenada que pode ser convertida em outros tipos de energia. Eles medem essa energia somente em relação ao seu movimento. E eles reconhecem as energias magnética, gravitacional, elétrica e elástica. Portanto, o conhecimento é de fato o mesmo, mas eles limitaram a interpretação deles apenas ao estado da matéria. O mesmo acontece quando queimamos carvão ou gás. Eles podem medir quantos joules são liberados ali. Na ciência do plasma, abordamos isso de uma maneira diferente e dizemos que a energia é um campo magnético em movimento, mas não se limita a um objeto que se move de A para B. O conhecimento da energia é fundamental para a criação e o Criador, e como a criação se desdobra. Estamos apenas começando a aprender sobre as diferentes energias, por exemplo, a energia em nossas emoções e pensamentos, e que todos os plasmas estão conectados ao Criador e que há energia nisso e em muitas outras maneiras os plasmas interagem uns com os outros, como quando os plasmas estão dentro uns dos outros. É importante que os buscadores de conhecimento entendam que o conhecimento vai muito além de mover um objeto de A para B ou queimar algo para acessar a sua energia. Um bom exemplo disso é o fato de que não usamos realmente a energia dos materiais nucleares. Em vez disso, nós a usamos para ferver água e matar outras pessoas por meio de bombas. Muitas vezes o Sr. Cash chamou nossa atenção para a estupidez de nossos cientistas e, quando permanecemos ignorantes, eles podem assim nos controlar e abusar de nós. A energia do plasma está sempre se equilibrando entre os plasmas, ao passo que, com a energia do estado da matéria, você a consome e precisa sempre encontrar uma nova fonte. O Sr. Cash fez um resumo sobre a luz, e que ela é, na verdade, campos magnéticos. Quando é singular, é um raio que viaja apenas em linha reta e está conectado ao Criador. Quando a luz é vista como uma partícula ou um fóton, é um plasma e tem campos magnéticos e gravitacionais que são influenciados por outros campos magnéticos e gravitacionais, como uma estrela pela qual ela pode estar passando por ali, o que faz com ela com que ela se curve. A curvatura se deve ao posicionamento do campo magnético gravitacional dos dois plasmas diferentes. E você pode curvar a luz em 90 e até 180 graus se você souber como usar outros plasmas para fazer isso. Na escola, todos nós aprendemos que o nêutron se divide em um próton e um elétron e chamamos isso de átomo. Agora dizem que um nêutron pode durar cerca de 15 minutos sozinho antes de se dividir. Esses são os termos que eles usam, e então eles dizem que esse é o estado da matéria do nosso universo. Mas o que tudo isso significa para nós? O Sr. Cash nos deu a oportunidade de nos aprofundarmos na experiência do que realmente é um nêutron durante a conferência de Sanya. Alguns dias antes, ele nos disse que um nêutron é, na verdade, um plasma. E essa foi uma grande realização. Nos foi ensinado o tempo todo a ciência do plasma. Mas não sabíamos disso e não sabíamos como desvendar o segredo. Nossos cientistas nos disseram que dentro de um nêutron há quarks up e quarks down, mas essas são apenas palavras que eles inventaram para descrever a energia dos campos magnéticos e gravitacionais de um plasma. Então o Sr. Cash disse que um nêutron se divide em dois plasmas, um próton e um elétron, e então o chamamos de átomo de hidrogênio. Então espere um pouco. Normalmente disse que o núcleo de um átomo contém nêutrons, prótons e elétrons girando ao seu redor. O estado fundamental do plasma da matéria é o átomo de hidrogênio, mas onde está o nêutron nele? Na ciência do plasma, a força de campo do plasma de hidrogênio é o bloco de construção da criação. Então eles começam a forma engraçada de contabilizar os nêutrons a partir do que eles observaram. Eles vão para o deutério, que tem um nêutron, um próton e um elétron, e depois para o trítio, que tem dois nêutrons, prótons, dois prótons e dois elétrons. E então, segundo o átomo na tabela periódica, o hélio, tem dois nêutrons, dois prótons e dois elétrons. Mas o terceiro elemento, o lítio, tem quatro nêutrons, três prótons e três elétrons. E eles não conseguem explicar o que isso significa porque eles não aceitam que o plasma existe, nem como o universo funciona por meio do plasma. Não podemos ver esses átomos, prótons e outras coisas com nossos olhos. Vemos apenas o estado da matéria resultante, e então voltamos um pouco para criar uma teoria sobre isso. A única maneira de tudo isso fazer sentido é se você aceitar que os estados de matéria e plasma existem juntos e que há uma maneira de entendê-los e trabalhar com eles para criar nosso próprio mundo. Os cientistas já sofreram uma lavagem cerebral com uma visão muito limitada dos conceitos do estado da matéria. E mesmo que você mostre a eles o plasma, eles se recusam a acreditar. E é por isso que o Sr. Cash enfatizou que devemos ensinar nossos filhos, desde o início de sua educação, a entender que o que eles estão experimentando por meio de seu corpo é o plasma do estado da matéria devido à força do campo de inércia deste planeta. E que esse mesmo estado, quando alteramos os campos magnéticos e gravitacionais de seu ambiente, se manifestará como energia, e que existimos tanto como matéria quanto como energia. Com esse conhecimento, poderemos entender nossa própria existência e interagir com o resto do universo. Agora voltando à conferência de Sanya. Ele disse que o objetivo de Sanya era que sentíssemos diretamente os campos de nossa energia. É exatamente como que ele tentou fazer ou introduzir uma grave, que era sentirmos os campos saindo da parte superior do sistema, mas em vez disso, conectamos a parte inferior para tentar economizar dinheiro com eletricidade. Dessa vez, ele aumentou a força do campo para o nível do Criador e criou um ambiente para que pudéssemos entrar, de modo que ninguém ficasse de fora. Todos foram igualmente banhados com o amor do Criador. Mas ainda assim cabe a nós nos abrirmos para isso. Portanto, todas as condições foram estabelecidas para que pudéssemos experimentar nossa alma diretamente, que também está ligada ao Criador. Mas o que fazemos com a experiência da energia? Ficamos apenas ali chapados nos campos por algum tempo e depois dizemos: nossa, que viagem maravilhosa que fizemos? Ou usamos essa mesma energia para nos concentrarmos em nos abrir para o conhecimento da criação, o que é feito por meio de nossa intenção e sentimentos? É por isso que acho que ele nos disse que o nêutron é um plasma e se divide em dois plasmas de próton e elétron e se torna o que chamamos de átomo, ou Adão. Se no silêncio dos campos do Criador e de sua presença contemplarmos isso com um desejo sincero de entender, então de repente pode surgir a pergunta: mas de onde veio esse nêutron? E a percepção pode vir: ah, é a alma do Criador e o nêutron se tornou a criação ou o Adão. Tudo isso vem da mesma coisa. Neste momento, eu sou o átomo em que a alma do Criador se tornou. Mas não é fixo e sólido como pensamos que é a matéria. É um fluxo de campos e condições que são controlados pelas emoções. Então os anos de confusão e ignorância se dissipam como fumaça, e uma paz e um contentamento preenchem nosso ser. Na dimensão da alma não há problemas. Podemos nos sentir tentados a querer fazer algo com essa experiência ou nos apegar a ela, mas isso não será possível. É o caminho que nos leva para casa, e temos que trazer o conhecimento para nossa vida física para não nos desorientarmos e nem desorientarmos os outros. Quando temos o entendimento correto sobre a vida, ela se torna bela, harmoniosa, e todos podem coexistir pacífica e alegremente uns com os outros. Esse é o objetivo principal da Fundação Cash e de seus ensinamentos. Esperamos que os participantes de Sânia tenham conseguido se conectar com suas próprias almas e até mesmo alguns com o Criador, para ajudar assim a trazer essa mudança para a humanidade. Hoje ele deu um conhecimento muito interessante sobre as emoções, dizendo que não há nada mais poderoso do que as emoções e que nossas emoções controlam o que vemos. Nossas emoções permitem que nosso corpo interaja com o nosso ambiente. Por meio de nossas emoções, interagimos com os campos e vamos ver nossos familiares falecidos ou viajamos para qualquer lugar do universo. Nossas emoções controlam os fluxos de campo da energia do plasma, que é a alma do homem. Ele deu o exemplo de que a emoção de tentar provar algo pode, na verdade, nos impedir de ver. A emoção da fisicalidade e a fisicalidade podem mudar as condições do ambiente, que podem impedir, assim, a expansão da alma. Uma coisa que sabemos é que a alma da fisicalidade usa o medo para impedir que a alma do homem saia da gaiola que criou para ela. Outra coisa é que às vezes achamos que estamos vendo algo, e temos muita certeza disso, mas quando olhamos mais de perto, descobrimos que não era verdade. E então dizemos a nós mesmos: ah, eu apenas imaginei isso. Com o que o Sr. Castro disse aqui, talvez as emoções tenham nos levado a ver algo que pensamos ter sido imaginado, mas não foi forte o suficiente para manter essa visão. Esperamos que ele nos leve mais a fundo na compreensão das emoções e também de uma forma prática que possamos aplicar isso. Houve alguns outros pontos sobre as emoções. Um deles é que quando nossas emoções estão em equilíbrio, não ficamos doentes. Criamos a maioria de nossas doenças por meio das emoções, enquanto na alma não há doença. O próximo é difícil de desvendar. Há alguns anos falamos sobre massa e peso. Ele disse de uma forma muito simples: quando dois campos interagem, obtemos a massa. E quando trazemos um campo para a condição ambiental do outro, obtemos o peso. E que a condição ambiental é uma emoção e como ela é criada afeta a forma como a massa se manifesta. Mas o que isso significa? O ambiente está realmente vivo a ponto de afetar o peso da matéria? A Terra é realmente uma entidade viva? Nossa ciência trata todos os objetos materiais do planeta como um peso constante determinado pela gravidade e outros fatores. Se o que o Sr. Cash diz estiver certo, Então, se mudarmos nossa emoção, também devemos ser capazes de mudar nosso peso. Na verdade, há mestres Qigong que demonstram isso. Enquanto suspensos independentemente em uma corda, eles podem fazer seu peso subir e descer. Todos nós pensávamos que era o poder do Qi, mas agora entendemos que é a verdadeira ciência e que a força da emoção está incluída nessa ciência. Nessa mesma linha, ele falou sobre a criação do carbono. Se aceitarmos apenas a dimensão física, somente o carbono 12 atuará em nós. Mas se aceitarmos a verdade sobre a energia universal, poderemos trabalhar com o carbono 14, porque nos aceitamos como um plasma de força maior e não apenas como um estado de matéria, como um átomo. Isso é muito interessante e explica por que algumas pessoas entram nos sistemas e isso não tem efeito sobre elas. Com esse conhecimento, como poderíamos aceitar a ciência do estado da matéria como a verdade absoluta? Porque podemos mudar as condições de qualquer experimento com nossas emoções. Agora entendemos por que ele continuou a enfatizar a estupidez e a arrogância de cientistas como Einstein e os demais. E como eles perdem o poder e o controle, eles não querem entender e chamam isso de mágica ou simplesmente ignoram isso. Na ciência do plasma, ouvimos muito sobre estrutura cristalina, mas é um pouco difícil imaginar o que isso realmente significa. Se formos sensíveis e segurarmos uma pedra de cristal, poderemos sentir a energia dela, mas sempre foi um mistério saber o que exatamente estamos sentindo ali. Também nos ensinaram sobre o carbono 60 e o fullereno, ou a bola de futebol, feita de hexágonos com alguns pentágonos adicionados para dar a ela um formato de esfera. Hoje ele disse que quando colocamos um plasma dentro de outro, criamos um ambiente de contenção como uma estrutura de cristal. Não encontramos muitas informações sobre cristais, exceto o fato de serem estáveis e refratarem a luz. O carbono 60 é importante para as viagens no universo. Então ele acrescentou que se gerarmos um plasma dentro de outro, obteremos essas formas hexagonais no polo norte dos planetas. Foram mostradas algumas fotos da NASA desse fenômeno aqui nesse workshop. Dentro do planeta, é como se dois reatores girassem juntos com o núcleo central e interagissem para dar a forma de hexágono. E se você encontrar a forma de pentágono, então você pode penetrar no planeta dessa forma. A forma hexagonal é uma estrutura cristalina. Quando a alma da fisicalidade está dentro da alma do homem, ela forma uma estrutura cristalina e podemos assim transmutar. E quando dois plasmas se unem, essa é a verdadeira fusão que os cientistas estão buscando e procurando até hoje. A atualização sobre gás é que o Sr. Cash não pode falar sobre isso, mas com os sistemas funcionando 24 horas por dia e 7 dias por semana, significa que eles estão servindo ao povo. O Sr. Cash usou a palavra aparecendo. As forças militares iranianas começaram a aparecer em Gaza, onde a fronteira está fechada e sem armas, e estão montando centros de alimentação com grande risco de suas próprias vidas. Os iranianos devem ter desenvolvido a tecnologia de plasma muito além do que podemos imaginar. Ele nos disse claramente da última vez que o OVNI sobre Jerusalém era iraniano. E estou supondo que o OVNI que foi filmado há algumas semanas e que conseguiu absorver cerca de 50 mísseis americanos e israelenses que se dirigiam a Gaza também era iraniano. Sem que eles soubessem, isso apareceu na imagem de fundo de uma reportagem da CNN. Portanto, conseguimos aqui o nosso anúncio da CNN, afinal. Talvez eles estejam dando a comida com fones de ouvido e sem, porque será mais fácil para algumas pessoas acreditarem se puderem colocar os fones de ouvido. Aqui está o poder da emoção novamente. O Sr. Cash parecia muito feliz com a nova pesquisa que saiu, na qual descobriram que o cérebro de fato se lava enquanto dormimos. Tenho certeza de que ele ensinará mais sobre isso no futuro. Eles criaram um telescópio que pode observar o interior do cérebro e então fizeram com que as pessoas adormecessem sentadas em posição vertical. Em primeiro lugar, sabe-se que o cérebro fica em um líquido e não em sangue. Então, durante determinados ciclos, o líquido em uma metade do cérebro é drenado e lava todas as energias antigas das células, e então essa metade fica seca por algum tempo e depois se enche novamente de líquido fresco. Ele chama isso de períodos secos, e talvez eles estejam relacionados ao fato de as pessoas adormecerem quando usam os sistemas da Fundação Cache. E durante os períodos secos, há pouca comunicação entre as células, porque essa era a função do líquido. Deve ser um fluxo de líquido muito sutil, pois nunca foi detectado antes e ainda não se sabe para onde ele é drenado. Durante a lavagem, se as proteínas não forem lavadas adequadamente, podem aderir às células e causar Alzheimer, câncer e o restante das doenças cerebrais. Portanto, agora estamos aprendendo como o cérebro se limpa. Outros tópicos desse workshop. O plasma é apenas campos e emoções. Viemos para experimentar o amor na fisicalidade para tocar e sentir. Não podemos fazer isso na dimensão da alma. É o contrário, não temos que provar nada para vocês. Vocês precisam se educar para poder entender o que estamos falando. Permitimos que a ignorância dominasse por muito tempo aqui. O Vaticano aceitou a derrota na Ucrânia e falhou em assumir o controle da Igreja Ortodoxa Russa. Foi dito aos ucranianos que chegassem a um acordo com os russos. Quando o Sr. Cash tiver transferido conhecimento para a humanidade, a filha de Mitra chegará e terminará de levar o homem para o universo. Obrigado por ouvir. Índice Rápido Workshop 529. Vamos observar e ver como a tecnologia está se desenvolvendo e o homem está entendendo cada vez mais. Nas últimas semanas, temos desenvolvido conhecimento para que vocês entendam tanto a ciência da fisicalidade quanto do estado de energia. Ensinamos sobre os campos cósmicos e os raios cósmicos, qual é a diferença e como trabalhar com um em relação ao outro. Na física, fala-se que o nêutron é neutro, sem nenhuma carga, e tem uma massa um pouco maior que a de um próton, o que faz sentido porque ele se divide em um próton e um elétron. Portanto, o nêutron é definido como uma entidade separada. Então eles dizem que um próton e um elétron formam um hidrogênio, e o chamam de átomo. Se você pesquisar o que é um nêutron, eles complicam tudo isso falando sobre quarks e outras coisas. Então o deutério contém um nêutron, um próton e um elétron, mas é chamado de um isótopo de hidrogênio. E o mesmo acontece com o trítio, que tem dois nêutrons, um próton e um elétron. Essas são as informações de base sobre como o Sr. Cash explicará isso em termos de plasma aqui. Na ciência do plasma, dizemos que o nêutron é um plasma, ou um plasma fundamental. Há algumas semanas foi dito que quando um nêutron não consegue reter sua energia, ele se divide em dois plasmas, o que permite assim que ele retenha sua energia, criando um ambiente maior para obter energia. Isso é o mesmo que a ciência chama de átomo, ou hidrogênio. O nêutron se divide em um próton e um elétron, o que é o mesmo que um átomo de hidrogênio. Ele tem dois plasmas em seu interior, então eles começam a brincar com todos os tipos de nomes, porque eles não entendem que se trata de um simples plasma. Ao adicionar outro plasma ao hidrogênio, eles o chamam de deutério, que é um nêutron, um próton e um elétron. E se adicionarmos dois nêutrons, eles o chamam de trítio. Mas como o deutério e o trítio têm um elétron, eles decidiram começar a chamá-los de isótopos de hidrogênio, que têm suas próprias características e propriedades. É assim que podemos entender a ciência do estado da matéria em termos de plasma, e as duas coisas de fato combinam, porque é tudo a mesma criação, mas com interpretações diferentes. O Sr. Cash fez uma espécie de resumo de como o homem desenvolveu seu pensamento cientificamente. Mas esse entendimento é baseado no estado da matéria, mas quando se fala em energia. Então, quando algo cai, eles descobriram que há uma diferença de potencial no estado de energia. E então eles usaram o termo joules para medir isso. Da mesma forma, quando eles queimavam materiais, eles descobriram que isso liberava energia e poderia fornecer energia também, como na queima de carvão, petróleo e gás. Mais tarde, eles desenvolveram mais entendimento por meio do cérebro do homem e descobriram a física nuclear. Mas tudo isso ainda está no estado da matéria. Em termos de plasma, falamos da mesma coisa de forma diferente. Em vez disso, falamos sobre seus campos magnéticos e gravitacionais. Um único plasma, ou nêutron, se mostra através da atmosfera de campo magnético-gravitacional que ele cria para si mesmo. Um nêutron é uma entidade, um único pacote de energia. Ele existe com a atmosfera de campo magnético-gravitacional da Terra e se mostra como um nêutron sob essas condições. Mas se você retirar essas condições, ele será apenas uma energia. Ela não tem um nome, mas nós a conhecemos como plasma. A confusão ocorre porque usamos muitos nomes para a mesma coisa. O que eu acho que o Sr. Cash está tentando dizer é que todas as coisas são feitas do mesmo plasma, e quando ele está no estado de plasma não podemos vê-lo, então nossos cientistas acham que ele não existe. E quando o mesmo plasma se manifesta no estado de matéria, ele existe para eles e eles começam a lhe dar nomes diferentes, criando assim mais confusão. Em resumo, o mesmo plasma se manifesta tanto como energia quanto como matéria, e eles não são diferentes. A essência da criação provém do mesmo plasma fundamental, mas parece diferente no estado de matéria devido às diferentes condições em que se manifesta. Os buscadores de conhecimentos, futuros cientistas, precisam entender isso para parar de espalhar confusão. Um nêutron no universo, onde os campos magnéticos do ambiente são diferentes, se manifestará de forma diferente, mas ainda é um plasma. Também podemos criar diferentes condições de campo magnético neste planeta ou em qualquer outro lugar para que ele se manifeste de forma diferente. Mesmo que o plasma não seja tangível, podemos observar a força de seus campos magnéticos. Por exemplo, quando queimamos carvão, obtemos calor e podemos medir a energia do carvão. O carvão tem energia dentro dele, embora não possamos vê-la. Portanto, na verdade, estamos experimentando os dois estados diferentes dentro do carvão, o estado visual da matéria e o estado de energia do calor que ele produz. Da mesma forma, temos que aprender isso com o plasma. Ele tem um estado de energia que não podemos ver e um estado de matéria que, sob certas condições, podemos fazer com que ele se manifeste. Um único plasma no estado de matéria do homem é um nêutron. Mas quando levamos para dimensões diferentes nos espaços abertos do universo, sua força de campo mudará. Ele ainda é um plasma, mas seus campos podem se tornar mais fracos, de modo que ele se expande ou pode se contrair, dependendo das condições que afetam sua força de campo. Mas ele sempre permanece um plasma. Agora tentaremos esclarecer sobre a luz, da mesma forma que fizemos com os nêutrons e os átomos como plasma. Para a luz, temos raios únicos, que podem se unir para se tornarem campos. Um fóton é quando a luz age como um plasma e seu estado de matéria pode ser reconhecido como uma partícula. Como um fóton é um plasma, seus campos magnéticos gravitacionais são afetados quando ele se aproxima de uma estrela e a luz assim se curva, porque seus campos magnéticos gravitacionais estão se posicionando em relação à estrela. Eles sempre dizem: a luz é um raio ou uma partícula? Agora que sabemos que o nêutron se divide em dois plasmas e o chamamos de átomo de hidrogênio, se esses dois agora são considerados um fóton, porque é um plasma, então eles também têm seus próprios campos magnéticos e gravitacionais que podem interagir com outras coisas sem deixar de ser um fóton. Às vezes a luz se comporta como um raio e segue em linha reta, e às vezes como um fóton e se curva. Pela primeira vez no mundo da física, entendemos o porquê. Quando a luz se move sozinha, ela não se curva porque é dinâmica por si mesma e interage com a totalidade e é um raio. Mas quando há uma combinação dos dois, então o fóton, que é um plasma de um átomo, cria um posicionamento de campo magnético gravitacional em relação a qualquer outro campo magnético gravitacional. É por isso que os cientistas dizem que às vezes a luz se curva e às vezes não. Eles nunca entenderam que estão lidando com um átomo de um plasma, e não com um raio ou plasma único. Um plasma único é um raio e age como uma esponja, dita seu movimento e mantém sua própria direção. Hoje vocês, como buscadores de conhecimento, ao entenderem essa diferença, entendem mais do que Einstein ou qualquer outro cientista entende. Um plasma único, como um raio, não se curva devido à sua velocidade, posição e força do campo magnético, e segue o mesmo caminho e não pode ser alterado. Isso ocorre porque sua luz tem um denominador comum dos raios do Criador. Mas quando a luz é composta de dois, ou seja, um fóton, que são dois plasmas juntos, ela pode se torcer e girar para encontrar o seu posicionamento magnético e gravitacional ao se aproximar de outro plasma, como os campos magnéticos de uma estrela, galáxia ou outro átomo. Agora você pode dizer aos cientistas como a luz se curva. Você pode até mesmo curvá-la em 90 graus ou 180 graus. E você pode explicar isso cientificamente. Se nossos cientistas e buscadores de conhecimento entenderem isso, então teremos entrado no mundo da física do plasma. Então você entenderá como cientistas como Einstein, que não tinham a menor ideia sobre plasma, teriam sido melhores se continuassem como contadores. Assim, eles nunca teriam acendido o fogo da ignorância entre os outros cientistas, para que pudessem se tornar assim grandes por meio da própria ignorância deles. A mudança no campo magnético ambiental determina o tamanho, a forma e a força com que parte de um plasma interagirá nesse ambiente. Isso é o quão simples é criar gravidade. O mistério da existência é como os campos são criados para fazer uma separação entre plasmas ou o que é conhecido como magnetosfera. Uma magnetosfera é a região do campo magnético ao redor de um planeta. O homem precisa ensinar a seus filhos a verdadeira ciência desde o momento em que a criança começa a entender as coisas. Deve-se ensinar às crianças a diferença entre o estado da matéria e a sensação de sentir os campos de energia, e que os dois estados coexistem e sempre existiram um dentro do outro e juntos. Outro ponto de ignorância devido à estupidez dos cientistas que nunca entenderam é como criamos o carbono. Como criamos o carbono 14, o carbono 60, o carbono 760 e os demais? Se o homem entender a amalgamação de dois campos e que um pode existir dentro do outro, e isso cria a condição de manifestação da fisicalidade em uma estrutura cristalina, então todo o mundo da ciência mudará na compreensão das condições do plasma. No mundo da criação, quando juntamos os átomos, nós os chamamos de moléculas, e diferentes moléculas de diferentes forças criam ligas. Mas não podemos colocar um dentro do outro. No mundo do plasma, podemos. E a interação de um dentro do outro cria uma condição de manifestação de um em relação ao outro, ou ao ambiente, que vocês chamam de estrutura cristalina. Isso significa que um campo pode existir dentro de outro campo. Como e onde esses campos estão posicionados dita a sua manifestação e interação. Quando o campo mais fraco está do lado de fora, ele manifesta um átomo de um próton e um elétron. E quando ele está dentro, ele se torna a vida dos campos um dentro do outro. É uma estrutura cristalina de energia. Isso pode ser do tamanho de uma energia de um plasma de um elétron dentro do plasma de um próton. Isso é chamado de fusão e tem sido o sonho dos cientistas. Mas para nós, chamamos isso de transmutação. Quando o pequeno pacote de energia está do lado de fora, nas condições do ambiente, ele se torna um átomo. Nós o chamamos de corpo do homem. A alma estará dentro e a fisicalidade fora. Estamos usando a mesma linguagem, mas devido à nossa falta de compreensão, criamos um caos entre os estados de matéria e energia. Então eles dizem, o Sr. Cash chama isso de alma. Mas seus cientistas ignorantes chamam isso de fusão, ou plasma, ou qualquer outra coisa, porque eles nunca conseguiram explicar a verdade e nunca conseguiram entender a realidade da física ou como ela funciona. Então, como o Sr. Cash sabe disso, ele pode nos transmutar e nos alimentar ou ajudar a viajar além da velocidade da luz. Só porque seus cientistas são ignorantes, não nos transforma em mágicos. Trata-se de entender os dois estados do mesmo campo magnético plasmático, que um é energia e o outro é criado a partir do estado de matéria da inércia deste planeta, que chamamos de estado de matéria. Durante anos, o líquido da Fundação Cash na garrafa de Coca-Cola foi o mistério da internet. Mas agora sabemos que ele converte a matéria em energia, o que chamamos de gás. Como você pode ver, os gás, e isso significa que ele ainda está no estado de matéria. Quando o líquido está na garrafa, ele está em outra condição, mas é a mesma coisa quando está fora da garrafa, só que aí você o chama de cobre. Dentro da garrafa, você está lidando com o estado de energia dele. O mesmo campo que é o fio de cobre do lado de fora, também é o gás do lado de dentro da garrafa. O mais estranho é que quando mostramos isso, vocês pensam que somos loucos, porque vocês não conseguem entender. Mas não somos nós os loucos. São vocês que não conhecem o conhecimento da criação. É simples assim. Vocês falam sobre o estado da matéria e nós falamos sobre o estado da energia ou plasma. Nossa definição de energia é campos magnéticos em movimento. Mas a energia, no entendimento do homem, depende da posição, tem uma diferença de potencial de energia e todo o resto que eles falam. Então você precisa queimar e falar sobre o Sr. Joules e tudo mais. Mas o fato é que estamos falando da mesma coisa. É assim que no mundo da criação um único átomo de hidrogênio leva à criação de uma estrela. É como o posicionamento de outro plasma, em relação ao plasma que o iniciou, que leva assim à criação da gravidade, que dita a condição e a posição. E esse plasma único que inicia isso é a alma do homem que nasceu neste planeta e encontrou sua própria posição no universo. No entanto, neste planeta você é a fisicalidade do homem, mas no momento em que você morre e deixa a fisicalidade, então a alma do homem encontra sua posição no espaço e começa a interagir com os campos desse ambiente e cria seu próprio átomo. A força de campo que você reuniu enquanto vivia na dimensão da fisicalidade por meio do comportamento correto se amalgamará na energia central do corpo ou o que chamamos de alma. A alma da fisicalidade, enquanto se insere na alma do homem, cria uma estrutura cristalina da energia dentro dela. Qual é a força que ela carrega? E qual é a proporção da força entre o plasma dentro dele e o plasma fora dele? Ele lhe dá um cristal de 5 ou 6 lados ou qualquer número de cristais de lados que você desejar? O homem inventou uma terminologia para mostrar que um pode ser mais inteligente do que o outro. Mas, na verdade, todos vocês estão falando da mesma coisa. Um acha que é mágico, então inventou alguns nomes e se tornou professor. Mas se você não entende, então vai até ele para obter respostas. Mas na verdade, ele mesmo nunca entendeu nada disso. Demos poder às pessoas mais estúpidas do mundo. Temos que ensinar aos nossos filhos desde o primeiro dia que estamos vivendo no estado de matéria deste planeta na condição de inércia da Terra, mas a força de campo da mesma matéria em um ambiente de força de campo diferente é um plasma, ou o que chamamos de nêutron. E o plasma ou nêutron em interação com os campos do universo, que por sua vez é apenas um campo de plasma maior, comporta-se como um raio. E se ele interagir com outro plasma, junto com os campos magnéticos e gravitacionais do ambiente, se comporta como uma partícula, porque agora há dois plasmas em um átomo, um próton e um elétron. Na física do plasma, nós chamamos isso de posicionamento do campo magnético de sua energia. Quando se trata de um plasma no espaço, ele permanece apenas como energia e podemos dizer que ele não tem uma vestimenta. Mas quando ele encontra a inércia ou entra nas forças de campo de um ambiente, ele se torna uma partícula, e é como se colocássemos uma jaqueta nele para o estado de matéria. No espaço, ele permanece como uma energia. Isso é o quão simples é o mundo da criação. Em um futuro próximo, o homem criará facilmente sistemas de campo magnético e campo gravitacional que viajarão além da velocidade da luz, pois eles estarão conectados aos campos do universo em um plasma aberto, e um deles estará no estado de matéria. Isso já estava escrito nas primeiras linhas da primeira patente. Falamos sobre gases, radiação e então criamos um sistema gravitacional. A maior empresa da Bélgica o chamou de o primeiro sistema gravitacional de campo magnético gerador de energia. O conhecimento não mudou desde que lançamos a patente há 20 anos. Como dissemos, colocamos hélio e injetamos material radioativo para mudar as condições do ambiente, de modo que não ficasse sob as condições da inércia da Terra. Então você pode entender como a gravidade é criada. Essa é a essência da criação no universo. Não trazemos cobre e zinco para criar a primeira semente de uma estrela. Em vez disso, usamos hidrogênio e continuamos a adicionar mais e mais plasmas de força de campo de hidrogênio para interagir uns com os outros. Ao encontrar sua posição em relação um ao outro, eles criam um movimento que atrai mais campos e podem se tornar um zinco e outros elementos. Então, depois de alguns bilhões de anos do tempo do homem, eles se tornam uma supernova, ou qualquer outro nome que você queira dar a isso. Se Deus, ou a natureza do universo, está criando 1 milhão de estrelas por dia, não deve ser tão difícil de entender. É tão simples que o homem se tornou ignorante para isso. Podemos entender o segredo da criação e replicar isso. Isso não faz de mim um mágico que precisa ser morto pelo rei da Bélgica e pelo resto dos idiotas em nome das religiões. Eu compreendi a ciência da criação como físico nuclear. E aqueles que não conseguiram entender são ignorantes e fazem todo tipo de jogo para abusar do homem. Quando vocês entenderem isso, tudo o que terão que fazer é mudar a combinação dos campos e, em vez de se tornar uma estrela, se tornará uma lua, suco de laranja, uma carne bovina, uma banana ou qualquer outra coisa que vocês queiram que seja. Agora vocês entendem como a ciência tem sido correta, mesmo desde a primeira patente, de 20 anos atrás. É uma ciência válida e foram necessários 20 anos para abrir seus olhos para a verdade sobre o que escrevemos. Naquela época, eu não podia explicar dessa forma. Levei 20 anos para ensinar a vocês como entender a ciência. Agora, muitos de vocês podem entender que há dois estados de interação dos campos do universo. Um está no estado de energia, que chamamos de plasma. E quando esse mesmo plasma interage com os campos gravitacionais e magnéticos da Terra, ele se torna o estado de matéria daquilo que cria. É como se você tivesse uma gota de água e a colocasse em uma sala. Se você congelar a sala, essa gota se tornará gelo, e se você aquecer, ela se tornará vapor nas janelas. Quando mudamos as condições do ambiente, o estado da matéria muda entre sólido, líquido e gasoso. E agora aprendemos que se pegarmos o mesmo átomo de água e alterarmos os campos magnéticos e gravitacionais de seu ambiente, obteremos um plasma. São os mesmos campos, mas em uma condição é o estado de matéria e em outra é um plasma. Dependendo da força dos campos, o plasma pode se expandir e assumir a forma de toda a sala ou ser reduzido ao tamanho de um grão de poeira. Então, se você introduzir outro plasma na sala, ele terá que interagir com ele. Ele pode ir em sua direção mais rápido que a velocidade da luz ou afastar-se dele. Com esse conhecimento, vocês, como buscadores de conhecimento, entendem mais do que os cientistas mais avançados do mundo. No entanto, seus familiares e amigos o ridicularizam porque eles não entenderam. Como dizemos, ignorância é uma bênção. E aqueles que são ignorantes zombam dos que sabem para encobrir sua própria estupidez e ignorância. Não somos mensageiros de nada, nem somos um grupo religioso. Somos simplesmente aqueles que entendem a essência da ciência da criação. Quando você coloca o plasma em ambientes diferentes, ele se torna Marte ou, nas condições da Terra, torna-se o corpo do homem. No centro do corpo está a alma, mas quando ele está no meio do espaço, nós o chamamos de Sol. Você pode escolher o nome que quiser para isso. A verdade não muda, porque agora você entendeu a ciência da criação. Todas as pessoas ao seu redor o ridicularizam, porque elas foram ensinadas pelas mesmas pessoas ignorantes como Einstein, que deveria ter ficado como contador e deixado o trabalho para os cientistas da física explicarem isso. Os americanos estão fazendo o possível para apagar qualquer conexão com Von Braun, que eles colocaram como ex-chefe da NASA. O ex-nazista da SS é o herói da tecnologia espacial americana e se tornou um zero à esquerda, pois é um dos maiores assassinos do mundo da ciência. Ele matou muitos judeus para os nazistas. Agora eles estão tentando apagar seu nome de todos os lugares. Quando o homem entender, ele fará o mesmo com Einstein, que é o maior criminoso do mundo da ciência. Se ele não fosse judeu, Essa posição ridícula não teria sido aceitável para pessoas sensatas. É da mesma forma que estamos aceitando que o Estado de Israel está fazendo com os palestinos. Você tem um idiota na liderança e o resto tem que sofrer com isso. Esse sangue precisa ser retirado dessa terra, para que o homem assim possa começar a viver em paz com a verdadeira ciência, tecnologia e vida. Mas ele tem que fazer isso, eles têm que fazer isso com suas próprias mãos. A ciência tem que ter conhecimento e respeito por cada alma, independentemente das condições que surjam. Quando não temos respeito, destruímos tudo. Temos que ter respeito pela alma do homem, seu intelecto e tudo mais. Na bela ilha de Sanya, na província de Hainan, a humanidade receberá um divisor de águas de conhecimento no mundo da ciência. A história do homem na ciência e na tecnologia mudará nos próximos 4 ou 5 dias. Infelizmente, alguns de vocês sairão da mesma forma que chegaram, porque nunca entenderam o conhecimento. E alguns de vocês entenderão e isso mudará o curso de suas vidas. Isso se deve ao fato de vocês entenderem a diferença entre um átomo em estado de matéria e um plasma. Quando vocês entenderem isso, nada mais será mágico para vocês. Então vocês serão capazes de decidir o estado do plasma de sua alma em relação ao plasma do ambiente que criamos. Vocês poderão encontrar instantaneamente uma nova posição, seja em Nova York, em Marte ou em qualquer outro lugar do universo. Muitos de vocês já fizeram isso no último ano. E com a nova tecnologia, quando se juntaram a nós para as nossas sessões mensais de voo. Isso é o quão simples é a ciência da criação. Se um dia o homem for para o próximo passo, ele encontrará a força do campo da primeira linha dos campos da criação, o que chamamos de Criador. Então não será necessário ver uma luz, ou um arbusto em chamas em uma montanha, ou qualquer outra coisa que os profetas afirmam ter visto. A luz virá da compreensão da verdade sobre a criação e o Criador. Quanto mais ignorantes vocês forem, maior terá de ser o fogo, e mais estúpido será o homem que voltar e contar o que viu, e vocês, sendo tão ignorantes, aceitarão tudo. Qualquer um de vocês que tenha entendido os ensinamentos desta manhã, ou de antes, entende a realidade da luz agora. Essa luz é a luz da iluminação, e não um arbusto em chamas, ou o que quer que eles queiram que seja. E aqueles que não entenderem terão que lutar contra o fogo do arbusto e o resto até que entendam. A verdade simples é que a criação é feita a partir da interação de dois plasmas no momento, local e posição. Quando os campos do próton e do elétron interagem um com o outro, eles criam um ambiente que mostra que eles estão em contato um com o outro e estão trabalhando juntos como um átomo. É o mesmo com a alma do homem e a fisicalidade. Elas são como os dois plasmas do próton e do elétron, chamado de átomo. É assim tão difícil para vocês entenderem isso? O próton é a alma do homem e o elétron é a alma da fisicalidade e a sua própria fisicalidade é o átomo. É isso que vocês são. Os árabes têm um ditado que significa: como você é estúpido que nem mesmo quer aceitar a verdade. Entendemos que um átomo de hidrogênio é um próton e um elétron. É o mesmo que a alma e a alma da fisicalidade que compõem um homem ou um átomo. Então alguns reclamam que o Sr. Cash está entrando na religião, Deus nos livre. Você pode chamar isso do que você quiser, mas isso não muda o fato. Por meio da alma, você pode viver no universo e ninguém pode abusar de você. Alguém me perguntou por que viemos à Terra, e eu disse: pela beleza e pelo prazer da fisicalidade, que às vezes é tão boa que gostaríamos de saboreá-la. Mesmo assim, ainda permanecemos conectados à energia universal, que é a alma, que é a dimensão dos campos sem dimensão da fisicalidade. Quem não gosta de tocar o corpo mais bonito e gentil? Quem não gosta de beijar os lábios mais bonitos de uma criança para entender o amor? Quando você beija seu filho, o amor que recebe, como você pode sentir isso na dimensão da alma? Quando você abraça sua amada, você entende que quer dar a ela tudo o que há dentro de você. Isso você não consegue sentir na dimensão da alma. A alma é muito energética e não tem dimensão. É por isso que escolhemos vir para a dimensão da fisicalidade. Aqui você pode colocar uma palavra em algo e colocar uma emoção nisso. Você também pode explicar o que é. Não foi essa a essência da criação de Mitra? Para o homem entender a dimensão da interação na emoção da fisicalidade. Na história do homem, Meram foi criado como o primeiro deus. Depois mudaram a palavra para o árabe e tornou-se Abraão ou Ibrahim. O Brahim, no final, é o mesmo que Meram. Isso é o quanto tudo é copiado da crença original. Isso é tudo o que era. Eles simplesmente copiaram e transformaram em algo. Ele estava sozinho e solitário, então criou a condição de duas crianças ou dois fogos. Isso mostra a interação dos campos, é a separação, a dualidade, e é a diferença que leva à criação da vida e do amor. Sobre a matança, o que ele precisa matar, a fisicalidade ou a energia para confirmar a sua existência? Não foi um filho ou uma vaca que ele matou. No mitraísmo eles mostram uma estátua dele matando um touro ou uma vaca, e Abraão deveria matar o seu filho. O significado era matar os preconceitos que o homem tem com relação à confirmação das duas dimensões da vida, fisicalidade ou energia. Agora chegou a hora não de fundi-las, mas de entender e ser capaz de viajar entre as duas dimensões da fisicalidade da alma. Elas sempre mudam de uma para outra, mas o homem nunca entendeu isso. O próximo processo de compreensão é trazer o conhecimento das interações e transmutar para o tempo, lugar e posição. O homem se tornará um passageiro do universo. Então ele não matará, porque não precisa matar. Quando ele viaja na dimensão de energia, ele pega o que quer e depois volta para a vida física. Como ele já está alimentado, ele não precisa matar. Você come quando você já está cheio? E quando você faz isso errado, a fisicalidade fica doente. Então você faz quimioterapia e tudo mais, exceto olhar para dentro, para a dimensão dos campos, e encontrar o estado da matéria para si mesmo. É por isso que criamos emocionalmente a maioria de nossos problemas na vida física, enquanto na dimensão da alma não há doença. Quando você coloca dois campos um contra o outro, você obtém uma massa. Quando você o coloca na condição do ambiente do outro, você obtém o peso. Nessa condição ambiental, você chama isso de emoção. Então, como você interage com isso para criar essa emoção? O que afeta a forma como a massa se mostrará? Na Terra é mais pesado e na Lua é mais leve. É preciso entender o princípio da criação. Todas as pessoas abandonadas por Deus, como Einstein e aqueles que falaram com fogo, estão rindo por serem tão estúpidos. Na dimensão da alma você chama isso de Cristo, Moisés e os outros. Os Einsteins usaram sua fisicalidade e transformaram vocês em idiotas. Os outros usaram sua alma e também transformaram vocês em idiotas. Agora tentem entender como a criação funciona. A vida no mundo da criação e do Criador é muito simples. É por isso que comecei a ensinar a vocês sobre os raios cósmicos e os campos cósmicos. O que é carbono 14 e carbono 60? E por que temos um carbono 12? O carbono 12 é para a dimensão física do homem. Desculpe se você aceita a fisicalidade. Então somente o estado de matéria do carbono 12 funciona em você. Mas se você aceitar as condições do universo, então você trabalha com carbono 14, o que significa que você é um plasma de maior força como indivíduo e não no estado de matéria como um átomo. Se você colocar um campo dentro do outro, então você criará um ambiente ou uma contenção que é uma estrutura de cristal. Isso significa que os campos estão ditando as condições do ambiente. Se você gerar um plasma dentro de outro em campos e dimensões específicas, você obterá uma estrutura cristalina de um pentágono, hexágono e o resto. Se você não acredita em mim, vá na internet e veja as fotos tiradas do Polo Norte e do Polo Sul de alguns dos planetas. Você encontrará um hexágono no polo. Isso é criado pelos dois plasmas no interior do planeta, assim como dois reatores criam essa condição. É a combinação dos campos de energia do centro do núcleo do planeta que interagem para criar o hexágono ou pentágono no Polo Norte. Mas as pessoas ignorantes dizem: "Ah, esses são campos, mas não sabemos por quê e ninguém sabe isso também." Agora vocês sabem por quê. Quando você vê o hexágono, você sabe que está no Polo Norte. A estrutura cristalina dos campos cobre o planeta como uma atmosfera. Se você olhar para ele longe o suficiente na lateral, você verá o mesmo hexágono como uma estrutura de cristal. Quando você encontrar o pentágono, isso confirmará a existência da totalidade. É aqui que você pode penetrar na esfera. Isso estava no ensinamento sobre a bola de futebol, que eu dei a vocês algumas semanas. Nada muda em meus ensinamentos, só que vocês não entendem o princípio da criação. Mas agora vocês entendem, e todos esses professores terão que negá-los, porque então eles não existirão mais. Por que precisamos de pessoas como essas para confirmar o que nós mesmos podemos saber? Somos capazes de fazer o que eles não podem fazer. Alcançamos coisas que eles não podem alcançar, mas também temos que confirmar o que estamos dizendo. Eles dizem: você tem que me provar isso, então eu aceitarei. Não, é o contrário. Você tem que se educar para entender o que estamos falando. Permitimos que a ignorância reinasse. Permitimos que ladrões como Stephen Hawking roubassem as ideias de outras pessoas e depois ele as guardou para si mesmo até perceber sua própria estupidez. Nessa parte do workshop, Rick encontrou as fotos do Pentágono do Polo Norte. Isso é resultado de dois plasmas, um dentro do outro, como uma estrutura de cristal. Essas fotos comprovam que a ciência da fisicalidade e da energia são plasmas. O Sr. Cash entendeu isso quando tinha 8 anos de idade. Ele vem tentando ensinar isso ao homem há 60 anos e como o homem tem sido enganado. Um dia usarei a palavra Einstein em farce e lhe direi o que ela significa. É muito simples e é digno desse homem. Você precisa entender o mundo da criação. Estamos chegando muito perto de compreender a dimensão livre do movimento dos campos do plasma em relação ao que conhecemos no estado da matéria. Isso chocará e abalará todo o mundo da ciência atual. Os líderes mundiais sabem que isso está prestes a acontecer porque todos eles começaram a falar sobre uma nova tecnologia e uma nova ciência. A ciência está aqui e está nas mãos de vocês como buscadores de conhecimento, porque vocês entendem como é simples. Isso trará mudança. Quando usamos a energia, não precisamos depender do estado da matéria, mas ainda assim podemos mudar de volta para a matéria quando quisermos. É como se você quisesse gelo, basta reduzir a temperatura até que a água congele. É a mesma gota de água e o mesmo conhecimento. Para fazer com que um plasma se mostre em um ambiente, basta alterar os campos. Não é difícil, mas precisamos ensinar nossos filhos desde o primeiro dia em que pisam na escola. Mostraremos a eles que o homem vive no estado de matéria a partir da inércia do planeta Terra e no estado de energia como um plasma, e que são os mesmos campos sob diferentes condições. Definimos energia como campos magnéticos em movimento. Os campos se movem de acordo com a forma como os campos ambientais permitem que eles se movam. Eles irão mais rápido ou mais devagar, dependendo da força do campo do ambiente. Também podemos ditar a velocidade dos campos dentro de nosso plasma. O mundo da física é tão doce quanto mel, e o mundo da criação também é físico. Podemos entrar e sair da dimensão da fisicalidade para desfrutar de sua beleza. Dentro do plasma, há apenas campos e emoções. Agora, pela primeira vez, vocês entenderam a essência dos ensinamentos. Talvez eu devesse ter ensinado isso no primeiro dia em que comecei a ensinar, e não ter esperado por 20 anos ou 10 anos de ensinamentos públicos. Mostramos a vocês como mudar o estado da matéria para GANs, os materiais nano e os campos de energia. Em Sânia, mudarei o curso da história do homem na ciência e na tecnologia. E com a conferência em Isfahan, na bela terra do Irã, podemos começar a nos tornar passageiros do universo. Alguns de vocês entrarão na conferência como burros e sairão como burros, porque nunca entenderam que tipo de feno foi colocado à sua frente para vocês mastigarem. E alguns de vocês entrarão como homens e sairão como mensageiros do universo, que entendem o processo da criação. Para aqueles que dirão: não aconteceu nada comigo, isso não funciona, é porque a ignorância é uma benção. Suas emoções controlam o que você vê e isso permite que os campos do seu corpo interajam com o seu ambiente. Não há nada mais poderoso do que as emoções. E a emoção de tentar provar algo o impede de ver. Alguns de vocês virão porque entenderam e podem interagir com os campos. Então vocês podem ir a todas as posições, da Lua, a Marte, ao tio, à tia e a todos os outros lugares. Sua emoção controla a dimensão do fluxo de campo da energia do plasma, que é a alma do homem. Ou você pode criar a condição para que o plasma da fisicalidade e a alma da fisicalidade controle e possa mudar o ambiente. A alma ou energia central não pode se expandir. Nós, como buscadores de conhecimento, temos que lutar contra o que chamam de idiotas da ciência, que, na verdade, ignoram a verdadeira ciência. Eles não querem entender ou simplesmente chamam isso de inha. Mas quando falamos sobre a ciência da criação, eles não conseguem lidar com isso e voltam a dizer que o yin e o yang não existem. Na China, temos que lidar com os idiotas da ciência da tecnologia que se tornaram especialistas. Eles querem negar que são ignorantes em relação ao conhecimento da criação. Estamos às vésperas da mudança na história do homem. Grandes quantidades de sistemas foram enviados para a Sanya na China hoje. Até mesmo as pessoas que os estão montando não entendem nem 5% de sua capacidade. Elas não sabem que podem levar o homem para perto de seu próprio Criador. Com o tempo, esse conhecimento se tornará parte da essência do ensino do homem desde o primeiro dia de aula. Dessa forma, não serão criados preconceitos ou ignorância. A ciência do plasma não será uma palavra controversa como é hoje. Nossos filhos precisam ser ensinados desde o início sobre os campos que estão no estado da matéria, como neste planeta, e no estado de energia do plasma. Dessa forma, isso se tornará parte de sua vida e será compartilhado com o resto da humanidade. Espero ter aberto seus olhos hoje para a verdadeira essência da física e da criação. Por não compreender a criação, o homem deu um tiro no próprio pé e quer correr uma maratona. De agora em diante, vamos trazer essa mudança. Mostraremos como o plasma fundamental leva à criação das supernovas e a fundação desse plasma leva aos buracos negros, que está no cérebro do homem por não entender sua própria criação. Em Sanya mostraremos tecnologias de tal forma que você não verá como um sistema, mas sentirá a energia e o plasma disso. Esse é o objetivo da conferência de Sanya. Nós trouxemos a China para ver sistemas físicos. Nós os trouxemos aqui para sentir a energia e entender a emoção de sua alma. É para vocês observarem como se sentiam antes e depois de entrarem na zona da conferência. Qual era o desejo antes e qual era o desejo enquanto você estava na zona? Essa é a mudança que o homem precisa entender. Caso contrário, você entrará como um burro e sairá como um burro, porque seu único desejo era vir e ver como a grama é verde. Ou que tipo de máquina existe aqui e o que ela faz. Essa é exatamente a situação que tivemos quando eu dei a vocês os magraves. Vocês os conectaram para obter 10% de redução de energia. Mas vocês nunca entenderam que eu dei a vocês o sistema mais poderoso para converter a matéria no estado de campo. Vocês se conectaram à parte inferior dele e ignoraram todos os campos que saíam da parte superior. Agora é hora de fazer essa mudança. Quando vocês vierem para a Sanya, fechem os olhos para as coisas que querem ver ao seu redor e abram os olhos da alma e sintam os campos do sistema. Esse é o objetivo da conferência de Sanya e a razão pela qual os trouxemos até aqui. Porque na conferência de Isfahan, no Irã, vocês voarão com a alma e então vocês entenderão isso. O homem precisa dos próximos meses para atingir a maturidade e completar o ciclo. É muito fácil uma vez que você entende isso, mas é impossível se você tentar forçar as condições do estado de matéria da emoção para a condição de campo da emoção. Quando você entender que as duas são de fato a mesma coisa e que a maneira como você joga com elas decide qual delas se manifesta, então você se tornará o verdadeiro homem do espaço. Espero que vocês entendam por que às vezes a luz segue em linha reta e por que às vezes ela se curva. A diferença é quando o plasma é uma singularidade e quando se torna uma polaridade como um fóton. Espero que vocês consigam ver o que eu deveria ter ensinado a vocês há 20 anos. Mas de certa forma era divertido ver quando um de vocês descobriria e entenderia o conhecimento. mas na maioria das vezes, muitos de vocês não entenderam. E espero que o ensino de hoje traga a vocês esse conhecimento sobre o estado da matéria do plasma. Se algum de vocês entrar na sala experimental Insânia e ainda quiser ver um sistema físico, por favor, saia imediatamente, pois você é tão ignorante quanto era quando entrou. E para aqueles que vieram aqui para sentir os campos nos 4 experimentos diferentes que montamos, vocês se tornarão maduros para o próximo passo na evolução da ciência do homem. Enquanto vocês estiverem procurando o que este ou aquele sistema faz, vocês serão tão ignorantes quanto quando saíram do útero da mãe. Nada mudou, você apenas aprendeu a fazer alguns ruídos e a chamá-los de árabe, inglês, chinês e outros idiomas. E se você entrar e buscar os campos e observar como você se sente nesta ou naquela posição e que emoção isso cria para você, então você está amadurecendo para entender o processo de transmutação. Vamos ver quantos de vocês ainda estarão criando os magraves em seu cérebro e em sua fisicalidade quando saírem de Sânia. Espero ter iluminado vocês para a verdade sobre a criação. Alguns de vocês já entenderam, mas não conseguiam expressar com as palavras certas o porquê e o como. Talvez hoje comecemos a base para o ensino dos próximos 10 anos, pois já passamos os primeiros 10 anos de ensino nesta semana. Fim da parte 1 do Índice Rápido do Workshop 529. A equipe brasileira anuncia que realizará uma intenção de apoio no Telegram Cast Brasil durante o período em que ocorrerá a Conferência Insânia, de sexta-feira, 15 de março, até segunda-feira. Gostaria de agradecer a todos os buscadores de conhecimento que estão a caminho de Insânia, mas que se depararam com todos os tipos de obstáculos e ainda assim encontraram uma maneira de estar aqui para este belo encontro. É a primeira vez que os buscadores de conhecimento da China encontrarão com outros buscadores de conhecimento do resto do mundo. Visitei o salão de conferências hoje e ele está lindamente preparado para compartilhar conhecimento e trazer coisas para a humanidade. O objetivo desta conferência é literalmente acabar com a compreensão do estado da matéria e passar para a próxima geração de vida neste planeta. E então demonstraremos isso no Irã. O novo material de plasma de raios cósmicos é muito difícil de produzir e é um material elusivo. Primeiro, esse material será uma moeda espacial. No futuro, você entenderá o que isso significa e o que isso trará. Em segundo lugar, como se trata de um raio cósmico, ao colocá-los em uma formação específica, você criará um ambiente, como o que eu estava ensinando na primeira parte desse workshop. Você pode criar uma nova condição do plasma e permitir que outros plasmas estejam dentro dele e se manifestem. Assim como o aquecimento central da sua casa, você muda a temperatura do ambiente de acordo com o que você sente fisicamente. Com o material de plasma de raios cósmicos, você abre as extensões da dimensão dos campos do corpo do homem. Você expande e interage com os campos internos do homem e os campos do Criador. Por se tratar de uma condição cósmica, você se conecta diretamente à sua contenção e isso faz parte do universo. Você nunca toca nesses materiais. Eles são a chave para as duas dimensões da matéria e da energia de campo. Você os verá como matéria, mas você os sentirá como energia. Não temos esse tipo de condições. E no futuro, a humanidade entenderá que esse é um dos mais belos presentes que eu dei à humanidade. Tente não olhar para eles como um estado de matéria. Entenda sua posição em relação a seus campos e energias. Coloque-os em uma sala para mudar o ambiente e depois observe como suas emoções mudam quando você entra e sai da sala. Esses novos materiais não serão fabricados ou ensinados fora da Fundação Cash. Em um futuro muito próximo, alguns de vocês darão as economias de suas vidas para ter uma grama desses materiais, porque eles criarão uma condição de interação com os raios cósmicos. Assim como sempre dissemos, não olhe para o magrave, olhe para os campos que ele cria. Veja quais combinações de campos você pode criar a partir desses plasmas de raios cósmicos. Explicaremos mais e mais sobre esse material com o passar do tempo. Levará alguns meses para que ele fique exatamente do jeito que queremos. Ele trará uma nova dimensão à vida, às emoções e à maneira como você cria a si mesmo. O processo não é fácil, o objetivo não é produzi-lo em massa. O objetivo é criar uma condição para que muitos de vocês no futuro se tornem um centro para os campos. Tente distinguir entre como você se sente no estado de matéria e no estado de energia quando você está dentro da área em que você constrói os campos. Espero que vocês tenham trazido seus copos com vocês para a Sânia. Então vocês beberão dos campos do universo. Organizamos 3 meses para que vocês coloquem seus copos. E se não sentirem nada com isso, Deus abençoe sua alma. Tente observar e ver o que acontece em sua vida. Então você entenderá o processo de transição. Todo o processo de trabalho a partir de agora é para que você interaja com os campos, compreenda-os, viva com eles e aprenda qual é a diferença entre o estado de matéria e o estado de campo, e como você pode mudar de um para o outro. Se você aprender a usar os campos, você não precisará matar outro ser para obter a sua energia. É como quando você se casa e vai à casa da sua mãe, e ela diz que preparou o seu prato favorito e você diz para ela: "Não, mãe, vou comer em casa." De certa forma, a casa é comer dos campos do universo. Então você não precisa comer da mesa de sua mãe, que matou o cordeiro ou o brócolis para alimentá-lo. Logo você entenderá o que está na mesa e o que precisa ser feito nessa mesa. Traga seus copos para a Sânia e veja o quanto você entendeu. Pergunta para o Sr. Cash: como as pessoas em Gaza estão reagindo à solução de plasma e muitos estão começando a usá-la para se alimentar? Ou os israelenses ainda estão tentando bloquear isso? Sr. Cash responde: não falaremos sobre isso, mas estamos operando nosso sistema 24 horas por dia, 7 dias por semana. Em breve vocês ouvirão sobre como estamos contornando isso. Um grande número de palestinos sabe disso e o sistema está configurado de uma forma totalmente diferente. Nós lhe explicaremos em breve, pois não queremos ter problemas com aqueles que acham que podem ter controle de tudo. Sabemos como entrar e informamos a vocês que as forças militares iranianas desembarcaram em Gaza sem armas e estão alimentando a nação. Em breve vocês ouvirão mais sobre essa operação. Ninguém conseguia passar pelas fronteiras, mas eles conseguiram entrar e abriram centros de alimentação em toda a faixa de Gaza. Eles estão alimentando os palestinos. Eles estão arriscando suas vidas para fazer isso, porque eles estão bombardeando o sistema de transporte também. Os americanos estão lançando alimentos, mas na verdade eles estão matando mais pessoas do que alimentando. Tenho certeza de que você já ouviu falar que as forças armadas iranianas estão em Gaza e abriram centros de alimentação. Isso é o que eu chamo de Operação Bandeira Branca, que abalou os israelenses. Eles não conseguem entender como eles estão conseguindo passar, porque eles bombardearam tudo e ainda assim os iranianos estão aparecendo dentro de Gaza. Nós sabemos como aparecer. Sabemos como trabalhar e sabemos como alimentar. E vocês ouvirão mais sobre isso em breve. Se vocês se lembram do que dissemos antes sobre a guerra da Ucrânia, e muito em breve veremos o fim dela. O Vaticano aceitou a derrota na Ucrânia. Eles jogaram a toalha. O Vaticano, por meio do Papa, instruiu os ucranianos a encontrarem uma solução de paz com os russos porque eles não podem mais sustentar a guerra. Eles usaram tudo o que o Vaticano tinha para lhes dar. Veremos isso nos noticiários. Estávamos cientes disso há cerca de 6 semanas. O Vaticano aceitou a derrota na luta contra a Igreja Ortodoxa Russa para tentar assumi-la. Pela primeira vez eles foram derrotados. Mas temos que ver como eles se reunirão e tentarão voltar daqui a alguns anos para dar outro golpe de Estado. O Papa instruiu os ucranianos a aceitarem rapidamente a conclusão com os russos. Em parte, isso se deve a uma grande pressão dos agricultores europeus que querem que a importação de grãos seja interrompida. Todas as nações europeias têm enchido suas reservas com grãos baratos roubados da Ucrânia. Os agricultores saíram às ruas para protestar e derrubar tudo. As únicas pessoas que ganharam dinheiro com os grãos ucranianos baratos foram os políticos europeus e mais ninguém. Eles roubaram os dois, os ucranianos e os seus agricultores. Mas quando os russos fazem isso, é um ato criminoso. Os países europeus estocaram secretamente seus silos de grãos e ninguém sabe disso. Nas negociações que ocorrem segundo plano, a Rússia está pedindo uma indenização pela guerra. Os americanos, os europeus e o Vaticano têm que arranjar o dinheiro para que a Rússia pare. É um pacote muito grande e teremos que ver como eles tentarão não pagar isso. As perdas da Europa e do Vaticano são pesadas demais para manter essa luta contra a Igreja da Rússia. Isso deve ser resolvido em cerca de 3 meses. A Rússia controlará os grãos que saem da Ucrânia, pois esse era o objetivo. Os ucranianos farão agricultura e cultivarão as sementes, e os russos ditarão o preço e o controlarão por meio da exportação. A guerra ucraniana acabou porque o Vaticano aceitou a derrota e agora isso é público. Pergunta para o Sr. Cash. Na semana passada você falou sobre a conexão com a alma coletiva, para viagens espaciais. Durante a transmutação no espaço, esse encorajamento que você ouve pode ser a nossa conexão coletiva, certo? Sr. Cash responde, o quê? Encorajamento? Qual é o encorajamento? O Rick então diz, não tenho certeza do que significa encorajamento, talvez tenha estado com outras almas? Sr. Cash então responde, você precisa entender algo muito simples, e eu já falei sobre isso várias vezes nos últimos anos. Há um barulho quando se viaja com a alma. Nós sabemos disso e é como um apito de cachorro. Quando você sopra o apito, somente o cão pode ouvi-lo, e ele fica louco com isso. As corujas ouvem esse barulho quando a alma parte. A alma passa por um corpo físico e os campos interagem e produzem esse som. As corujas são sensíveis a essa interação e ouvem a partida da alma do homem, da fisicalidade. No futuro, o homem será capaz de detectar os sons das almas quando elas interagirem e quando as almas coletivas interagirem. Da mesma forma que procuramos impressões digitais hoje em dia, procuraremos uma impressão digital da alma. Então não será muito fácil sequestrar uma criança ou qualquer outra coisa, porque poderemos localizar essa alma. Mesmo que os criminosos tentem se esconder sob 10 toneladas de rocha ou em outro planeta, ainda assim conseguiremos detectar seus campos. É por isso que eu disse que nenhum homem cometerá um crime, porque não haverá lugar para se esconder. Há outra maneira de viajar, que é por meio da amalgamação das almas em uma única alma. Mas esse é outro ensinamento para mais tarde. Uma alma pode aceitar muitas outras almas em si mesma. Trata-se de entender quem são os passageiros dessa contenção. Talvez ensinemos isso daqui a 5 ou 10 anos, se ainda estivermos aqui. O Sr. Cash falou sobre algo e talvez tenha a ver com o fato de ele ter terminado seu trabalho e deixado o resto para a filha de Mitra. Esperemos que ele continue na Terra conosco para concluir esse trabalho. Mas ele disse que parte da mensagem que enviou a um buscador de conhecimento foi: talvez ele tenha conseguido salvar a humanidade, e então deixaria o resto para a filha de Mitra terminar e levar o homem para o espaço profundo, como uma energia do universo e não o corpo do homem, com todas as suas falhas e problemas. De certa forma, estamos preparando a cena e completando a educação do homem para compreender. Então esse anjo, que é a alma da filha de Mitra, levará o homem com uma nova luz para o espaço. Será um novo começo. Preparamos o cenário para esse início de um novo curso e o fim do passado. Mas veremos como as coisas tomarão forma. Não será mudado hoje ou amanhã. Tem que ser assim, coletivamente. Todos os parâmetros têm que ser mudados. É como o que dissemos no ensino de hoje sobre mudar o ambiente do campo magnético de uma sala, como sua temperatura, para haver vapor ou gelo nas janelas. Temos que mudar o campo magnético ambiental do plasma para mostrar sua nova dimensão, força e condição. Criei a condição para que o homem entre em uma nova dimensão dos campos do universo. Então ele será entregue à mais bela alma. Ela guiará não apenas a humanidade, mas todo o universo para a nova dimensão. Veremos qual será o próximo passo para a humanidade passar por essa transição. Como eu disse, quando eu completar meu ensinamento para levar o homem ao espaço, então o entregarei a ela. Ela está entre vocês agora, e é o momento para isso. Vocês saberão como e onde dar o próximo passo. Pergunta para o Sr. Cash. Por que o Papa se reuniu com o líder da Igreja Ortodoxa Russa em Cuba anos atrás? Eles nunca haviam se encontrado antes. E depois disso, o líder ortodoxo foi para a Antártida com 90 navios russos para construir uma igreja na pequena Argentina, aqui na Antártida. Sr. Cash diz, pergunte a eles por quê. Então o Sr. Cash falou algumas coisas sobre a Ucrânia, o Vaticano, Gaza, Israel, etc. E depois sobre túneis. O Sr. Cash aconselhou também um buscador de conhecimento a explicar a tecnologia de uma forma simples. O telefone celular é usado principalmente para localizar a pessoa e haverá um novo sistema mostrado em Sunny que ninguém nunca viu antes. Uma maneira fácil de explicar como transferimos energia para a transmutação do telefone celular é considerar como transferimos nossa voz como energia pelos telefones celulares. Podemos criar pacotes de energia e transferir o som por meio deles. Se fizermos a transmutação por meio de telefones celulares no estado da matéria, poderemos perder um pouco ao passar por todas as conexões. talvez você acabe ficando sem um dedo ou perdendo outras partes. Por isso, desenvolvemos um novo sistema de comunicação por plasma para que tudo fique intacto. Transferimos o objeto como se estivesse dentro de um envelope e tudo fica completamente intacto, sem faltar nada. Em Gaza, mudamos essa nova dimensão de comunicação por plasma. Mas não vamos tornar isso público agora. Trouxemos uma nova tecnologia para estabelecer a alimentação das pessoas em Gaza sem usar fones de ouvido. Estou monitorando o que está acontecendo, como e com quem temos que colaborar. Os israelenses estão vigiando todas as nossas linhas para saber o que estamos fazendo. Eles tentam interceptar e fazem muitas outras coisas engraçadas, mas eu sei como brincar com essas crianças. Joguei esses jogos há milhares de anos e eles ainda acham que estamos na época de Moisés. Eles mudaram suas vestimentas, mas a mentalidade deles continua a mesma. Eles têm visado a Fundação Cash, mas ainda mantemos nossa maneira de fazer as coisas. Eles não têm a tecnologia, portanto eles não podem responder a quaisquer mudanças que fizermos. Essas coisas são desenvolvidas para o espaço e não apenas para a Gaza. Adicionamos novos materiais e dimensões ao nosso núcleo central para dar suporte à Gaza. Na verdade, nossa equipe desenvolveu um sistema totalmente novo para isso, e veremos a mudança. As linhas telefônicas são usadas apenas para localizar a pessoa. Uma vez estabelecida a conexão com o nosso sistema, é fácil se conectar novamente. É como se as almas estivessem conectadas. O telefone do estado material é apenas um localizador, mas como no ensinamento de hoje, aprendemos a usar tanto o estado de matéria quanto de energia. À medida que ajustarmos o sistema, não será mais necessário o telefone celular. Você poderá usar o estado de energia. Para nos conectarmos na Terra, temos que contar com a sua atmosfera. Mas lá fora, na extensão do universo, temos os raios cósmicos e nunca estamos fora dessa linha de comunicação. Na Terra, temos os satélites que nos conectam a Nova York ou qualquer outro lugar e temos nosso sistema na Áustria. Todos captam a informação por meio dos satélites. Em vez de usar satélites, agora podemos usar as linhas universais e os raios cósmicos. Tenho o conhecimento e o know-how para conectar a eles e não importa onde você esteja. Posso encontrá-lo até mesmo no centro de uma estrela. Pergunta para o Sr. Cash. Isso é porque não há distância? O Sr. Cash responde. Não, é uma questão de ciência de compreensão das interações de campo. Venho do Oriente Médio e tenho sangue judeu e islâmico. Minha alma e meu ser estão conectados à dimensão da alma daquela região porque vem dela. Portanto, será que preciso de um satélite? Pelo sangue estou conectado à região. Eu me tornei uma alma satélite, e é por isso que pedimos que vocês se tornem alma satélite para estabelecer a conexão. O homem morre fisicamente, mas a alma permanece. Aqui o buscador de conhecimento diz, estamos apenas esperando que o mundo alcance você e mude. Então a mudança virá. Sr. Cash então diz, nós temos que fazer isso. Temos que fazer isso da maneira correta, mas ao mesmo tempo, os outros não devem abusar da nossa maneira correta de fazer algo. É muito possível que eu retorne ao Irã em pouco tempo. Então veremos o desenvolvimento de novas tecnologias. Mas isso depende de como as entendemos. Depois prepararemos o terreno para a apresentação em Isfahan. Primeiro temos que concluir o trabalho na China. E passar então para a próxima etapa. Parte da próxima etapa é esta. É por isso que expliquei a vocês nos ensinamentos anteriores que muitos dos que andam neste planeta não são daqui. Eles estão cientes da operação de sua alma, então se tornam almas satélites para as raças no espaço profundo. É assim que funciona se você entender o processo. Tudo precisa ser feito em seu próprio tempo. Não pode ser só porque começamos há 10 anos que podemos fazer isso. Este é o ato final, o show final. Antes que a cortina desça, e antes que a nova vida comece para o homem. Eu costumava explicar isso aos meus filhos de uma forma muito bonita, porque uma criança pode entender. Quando a cortina final desce em um show, dizemos que o espetáculo terminou, mas na verdade ele está apenas começando, porque a mensagem que recebemos do espetáculo se torna parte de nós e de nossa maneira de viver. Torna-se parte de nossa memória, o que afeta e muda a nossa vida. E traz mudanças também para a nossa vida. Portanto, quando a cortina final desce, não é o fim, é o início de algo novo. Apenas uma cortina desce, mas há 1.000 pessoas assistindo no auditório. Aqui o buscador de conhecimento diz: é como o fim de uma era e o início de uma nova era. Sr. Cash responde: não é uma, é a compreensão. Temos de deixar de lado nossos preconceitos e ignorância. E como usaremos o conhecimento que adquirimos para melhorar nossas vidas em ambas as dimensões de matéria e energia e para as pessoas ao nosso redor? Estranhamente, todos que vieram prejudicar a Fundação Cash acabaram prejudicando a si mesmos, por si mesmos e por meio de si mesmos. Há muitas pessoas com muitos arrependimentos. Um dia isso deve ser concluído. E então um dia deverá começar novamente. O show deve continuar. Mas desta vez o show continuará com a compreensão da totalidade, não permanecendo na unilateralidade da ignorância. Hoje tentei facilitar ao máximo a compreensão de como unir os estados de matéria e energia, porque quando você entende isso, é muito mais fácil transmutar. É muito mais fácil viver em ambas as dimensões. Então você não precisa explicar isso. Pergunta para o Sr. Cash: os animais percebem tanto o estado da alma quanto da matéria. E às vezes eles podem prever o que está prestes a acontecer. Eles sabem quando vão morrer ou se transmutar? Sr. Cash diz: todos nós sabemos. Só que tentamos ignorar ou dizer: ah, isso não vai acontecer. Sabemos quando os acidentes vão acontecer. O corpo humano sabe quando está prestes a morrer, o que está prestes a fazer e o pouco que precisa pegar antes de morrer. Todos nós estamos cientes, sem sombra de dúvida. Só que chamamos isso de outra coisa. Dizemos que é a velhice em vez de estarmos nos preparando para morrer, e temos que reunir a quantidade certa de energia para a alma. Quando chega a hora de partir, nenhuma fonte da juventude pode ajudar. Não são apenas os animais, nós também sabemos. É a compreensão da totalidade. Nosso cérebro identifica a força do campo da alma. Quando está mais entupido e mais separado, nós chamamos isso de alma da fisicalidade. Há uma nova pesquisa incrível sobre o cérebro que abre um novo caminho para explicar o funcionamento do plasma. Enquanto os cientistas estavam pesquisando sobre a doença de Alzheimer e a proteína que ela produz no cérebro, eles se depararam com essa nova descoberta. Primeiro, eles tiveram que construir um tipo de telescópio muito complexo para observar o cérebro enquanto a pessoa estava dormindo e em condições reais. Eles fizeram as pessoas adormecerem sentadas e usaram o telescópio para observar o que estava acontecendo no cérebro. Não há sangue em nosso cérebro, em vez disso ele fica em um líquido. Mas eles nunca entenderam como o cérebro se limpa ou como ele realmente funciona. Ou como temos câncer no cérebro e outras coisas. Eles simplesmente ignoram essas questões. O que eles descobriram foi que no momento em que dormimos, a circulação do sangue muda e fica mais fraca. Sabemos que isso é enfraquecimento dos campos magnéticos do sangue que permite que a alma se expanda. É isso que estamos implementando com os novos fones de ouvido da Fundação Cash. A descoberta importante é que ao adormecermos, o líquido no cérebro na metade que não está funcionando flui para fora. É como se abríssemos o ralo no fundo de uma pia e a água saísse. Esse líquido flui para fora do cérebro quando dormimos. Essa metade do cérebro literalmente seca e as células cerebrais encolhem, porque o líquido é drenado e ele se esvazia como um balão. O processo de drenagem do líquido limpa o cérebro, lavando toda a energia das células que não é necessária. Agora entendemos como o cérebro se limpa e se livra do que não é necessário. E quando não há líquido suficiente para lavar completamente as células, pequenos pedaços ficam presos. Durante esse tempo seco, essas proteínas ficam presas no cérebro e iniciam o processo de Alzheimer, câncer cerebral e outras doenças. É impressionante a quantidade de informações que essa pesquisa conseguiu reunir. Tenho certeza de que as principais universidades começaram agora a pesquisar sobre esse assunto. Porque nunca soubemos dessas coisas sobre nosso cérebro, que ele se esvazia durante o sono e se lava. Todas as vezes se tornam como uma peneira, e o líquido passa por elas, e ela lava todo o excesso de coisas, energias e tudo o que não é necessário. Há uma pergunta importante que o mundo da ciência precisa responder. Para onde vai esse líquido? Porque eles ainda não conseguiram descobrir para onde o líquido é drenado. Depois de drenado, ele é preenchido com líquido novo até que você durma na próxima vez. Essa pesquisa nos mostrou como o sono é crucial. Não é tanto para revigorar seu corpo, é mais para lavar o cérebro e limpá-lo do trabalho do dia. A lavagem é feita de forma sincronizada, portanto, se você não dormir um mínimo de 6 horas, mas até 8 horas, começará a ter todos os problemas emocionais e tudo mais. Isso abriu muitas portas para a pesquisa e o desenvolvimento da Fundação Cash. Entendemos o que isso significa e, para nós, isso nos ajuda a decidir qual é o melhor momento para usar os fones de ouvido devido à lavagem e ao encolhimento do cérebro. Percebi que muitos buscadores de conhecimento, quando vêm às sessões, caem no sono. De certa forma, estamos atingindo o tempo seco, quando o líquido foi drenado e não há água no cérebro. Temos que ver o quanto a alma é afetada e como ela se comporta durante os períodos seco e úmido. Além disso, que tipo de sonhos se tornam realidade durante esse período? Se eles estiverem fazendo uma sessão de 4 horas, no meio dela, o líquido no cérebro estará no mínimo ali. Durante esse período, não há interação entre as células, pois o líquido é um comunicador e conector para a parte do cérebro. Essa pesquisa me despertou muito interesse para determinar o momento certo e a maneira de colocar as pessoas na máquina e o quanto a intenção da emoção tem a ver com isso. Estamos enchendo você continuamente com campos. E como você entra em nosso sistema para obter o que precisa dele? E como nosso sistema é configurado para acessar as energias universais? Com essas energias podemos alimentar todos os seres vivos deste planeta. Portanto, não importa o quanto você pegue, ainda será apenas um pequeno balde. Estamos apenas canalizando os campos para você. Por exemplo, se você quiser 2 tomates, então nós apenas o conectamos ao Sol, de onde vem toda a energia. Há mais perguntas a serem respondidas, como quando é o momento mais vulnerável? É quando não há interação entre o líquido e o cérebro? Será que a alma se expande rapidamente quando o cérebro está em seu ponto mais seco? Será que é por isso que quando alguns de vocês se conectam, respondem imediatamente porque o cérebro já passou por seu processo de limpeza? Será que é por isso que não importa o que façamos, não conseguimos chegar até vocês porque o líquido está muito espesso? Estamos desenvolvendo um sistema que pode lidar com isso e ele já está em operação. Alguns de vocês em Sânia passarão por isso. Testamos isso durante sessões de voo, quando desligamos e ligamos os microfones novamente. Estou tentando entender sobre seu tempo de sono e seu comportamento pela forma como você fala após as sessões. Essa nova pesquisa está trazendo muitas coisas para a tecnologia espacial e está esclarecendo como e onde podemos usar isso. E quando também é o melhor ou pior momento para fazer a transmutação. Você gostaria de fazer uma transmutação durante um tsunami, quando o cérebro está se enchendo de líquido e a energia está por toda a parte? É uma ciência muito interessante. Fim do Índice Rápido do Workshop 529.